Furgon 1613, pronto táxi com 159, 4 horas, confins. Trip 5218, descend level 060, flathead top position, 281016. Direito 58, 51, direito 29. 29, 3258. Salvador, TAM 3850, livrando a sua escuta. 258, boa noite, via Alfa. Foi Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 3258. Oi, Salvador, gol 1613, ponto de espera, pronto, boa noite. 1013, autorizado a linha de decolar pista 10, uma centena, 109. Viva a linha de decolar pista 10, gol 1613. Chinem 310, complete final, ILSM, torre 186. 186, completo final, Chinem 6310, até daqui a pouco. Muito boa noite, do Canal 6310. 6310, continua a aproximação no zero, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, guarda autorização para pouso, poxa, 6310. Controle Salvador, da 3603. Prossiga, M3. Mantenha a sua escuta. Chama agora o Centro Recife na frequência 251, alterno 3325. 251, 3325, 3603, real. Número 3 ao 55208. 208, boa. Chinem 6310, cheque trem, 110 graus, 109, pouso autorizado. Afirmativo, senhor. Trem checado, baixado, ser travado. Ouça, né? Até livre pouso. Chango 1800. Voo 6113. Contato radar, sai da árvore. Árvore 1613. Salvador, voo 8 para o táxi 123 a bordo, 24 horas, São Telecom. Pessoas a bordo? Voo 23 a bordo. Obrigado, boa noite, 5, parte principal, India e Alfa, com temperatura indo no 86, ajuste no 0 no 6, tem um bom voo, boa noite. E a parte de Alfa, com temperatura 86, uma boa noite. Xenem 6310 ao 57, direito 21 decimal 9. 29, até daqui a pouco. Vamos lá, Kitango, prossiga. Salvador, boa noite, eu sou a 259, informação uniforme, coordenação Guarulhos. Boa noite, Xanem 259, aguarde só um minuto. E a 310, Livrou. 310, Xanem, boa noite, minha Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, por 612, muito boa noite. Tango, o senhor agora tem intenção de voar posição de decolar da 17, é isso? Será a pista em uso, a 17 então, será utilizada a 17 com curva esquerda após a decolagem, permanece na mesma subida, Cuca, Jamo, após direto, Aracaju. Vamos ver o Mike Tango. Está livre acionamento e táxi e vai reportar na Taxiway Papá, vai manter a Taxiway Papá e chamar a torre no 8 decimal 612 para ingresso e decolagem. O altímetro 10 no 6, até um bom voo, boa noite. Guarulhos está autorizado, nível 360, aerovia para Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, apoio direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, e após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, apoio direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, Cassino Transponder 5037, controle 120 decimal 8. Pátio, você é 360, prosseguindo via EP Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trive, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, chamando 5037, controle de saída 1208, Oxané 6259. Correto, portão 5, chame pronto, puxa o pé, Oxané 6259. Portão 5, chamada. Romeu, Mike Tango, livre táxi, chama ingresso no 7. Tio. Quero fazer o trip 5218. Cadu 160, gol 1693. 7163, mantenha desse controle do controle. Trip 5218, descend 2000, 6181016, clear for left 1010. 2010016, clear IOL. Alto, boa noite. Webjet 5827, 380 Galeão. Para, corte minha posição 4. Então 3, eu chego agora centro Recife, frequência 260, terno 28.8. 260-288, uma boa noite, boa noite, 13, até a próxima. Boa noite. Lúvito, após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota. Decolada 10, curva direita após decolagem na subida da El, após voa Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5122, controle 120.8. 5885, boa noite, contato radar, saída da El. Oi, sir. O Barbacena, decolada 10 com curva direita da Leda, Leda Bridge, 5122 no transponder, 208 no controle Webjet 5827. Correto, portão 4, chame pronto, pushback Web 5827. Chama pronto, Webjet 5827. Da Elfa, voo 285. Direto El, grato. O meu Mike Tango confirmando, tá pronto? Decolagem 17, informa que tá restrito a 3 mil para cruzar o campo, ok? Devido à aeronave que decolou da 10. Inicialmente tá restrito, caso necessário, eu vou liberar da restrição. Uma centena 08 nós. Localizer with runway inside trip 5218. 5218, clear for left contact tower 186. 186, along. Salvador Tower, good evening, trip 5218. 5218, continue approach. Continue. O Romeo Mike Tango, mantém a proa e inicia a curva para cruzamento do campo de maneira que cruze acima de 3 mil pés. Romeo Mike Tango, afirmativo. Livre da restrição, Romeo Mike Tango? Tá livre, Romeo Mike Tango. Após o cruzamento do campo, chama o controle 120.8. Romeo Mike Tango, após o cruzamento do campo, 108. Boa noite, Papa Romeo, Romeo Mike Tango. Papa Romeo, Romeo Mike Tango, contato radar, saída Puka. Romeo Mike Tango, ciente do contato radar, saída Tuca. Puka. Puka, afirmativo. Bom dia, de Gris, 8 knots, trip 5218. Excelente. Obrigado. 098, boa noite, chegada Mares, desceu 050. Mares 050, bom 390. Chama Recife, frequência 125 decimal 1, Monterna 13325. 251 3325, 985. Alô, Salvador, boa noite, 5218 da Tripe. Salve 218, good evening, to taxi Alpha, after Juliet. Remote 13. Alpha Juliet, remote 13, 5218. Para 190, Romeu mais tanto. Eu mantenho a escuta do controle, tá bom? Fala Salvador, chamé 6259 para pushback acionamento, portal 5. Está livre, chame táxi, chame 6259. Livre, chama para o táxi, ou 6259. Chame agora Recife, frequência 126 decimal 85, alterno 2545. 2085, 2545. contato, boa noite, chegada a Mari, desceu 060. O Salvador, o Xané 6259, acionado pronto para o táxi. Tem uma BG 76 com 4 horas e 13 minutos de autonomia, alterna com fins. Bem confirmando, 1976? Negativo, 76, 76 só. 6076, o Xenemé 259, tá livre. Segunda direita, via Indy Alpha, ponto de espera torre 1186, ajuste no 0 no 6, então bom voo, boa noite. Via Pátio, Indy Alpha, ponto de espera 10, 1186, torre, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Livre LS, desça para 2.000 pés com 1.016, forma estabilizada no localizador. 2.016, deixa mais estabilizado, gol 398. Desça para 3.000 pés, ajustando 1.016. 3.000 pés, 1.016, na linha 04. Xander 6259, próximo ponto de espera 10, pronto. 6259, autorizado a linha e decolar. 110 graus, 109. Livre alinhar e decolar. O Xander 6259. Estou chegando a Mari. Boa noite, 4 horas 7, 1 do Azul. Tem da informação Unifor, quando possível 360 para Campinas. Azul 4071, é possível no momento, 360, pronto, cópia. Afirma, 4071. Azul 4071, Aerovia Perizulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia Trive, e após conforme rota do plano de voo. Decola da pistão no zero, após decolagem curva direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Achando transponder 5136, controle 120, decimal 8. Alô, o começo da sua mensagem, teve uma aeronave que chamou, poderia só repetir o comecinho da mensagem, até o Zulu no meio? Viu 360 autorizado, Azul 4071 para Campinas, o Zulu no meio, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota, subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, com curva à direita, após decolagem, pista no zero. 5136 o transponder, controle 120, decimal 8. É atualizado Campinas, nível 360, o Zulu 16, Belo Horizonte Bridge, conforme o mapa do plano de voo, decolar 1-0, curva direita, Bahia Leba Bridge, 5136-900, número 1-20-8, 4071. Correto, Azul 4071, portão 1, chame pronto, pushback. Chama lá. Pega acionamento Web 5827. 4 está livre, chame táxi Web 5827. Livre, chama táxi 5827. Solo Xanem 6310, autorização Recife, nível conforme plano. Boa noite, Xanem 6310, Recife, nível 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58. Decola pistão no zero após decolagem curva esquerda na subida Cuca, transição Caju. Aciona 5127, controle 120.8. 350, Peruísque 58, decola da 1-0, cruza a esquerda após Cuca, Aracaju. 5127 no transponde 1208, o controle Xanem 6310. 6310, portão 62, chame pronto, pushback. Chamará, gráfico.